Fica aqui na estante, nem posso ceder. Chama a minha, meus amigos, mano, chega aí. Boa vibe, faz o clima, sem licença. Depois que dá o play, tudo fica menos tenso. Vou longe os pensamentos. Quando geral fico um pouco lenta e tu vê que é. Porque os amigos já tão cosmotron. Liga a radiola pra ouvir samba de Poconem. Por isso eu grito que skunk é bom. E com calango a garota nacional vira tua mulher acima do sol. Pacato cidadão na partida de futebol. Te ouço porque não, melhor que Jack e tequila. Mundo homem solitário, se tu fica ouvindo o disco. Quando vi perder o horário, disse a ela: vamos fugir desse lugar, porque eu quero ouvir skunk. É proibido fumar. Mas aí, mó doideira, toda vez que o skunk me dá fome, mó lombeira.